Olimpo 03, checando o trem, autorizado, toca remetida, o vento 120 graus, uma dúzia de nós, que nega 1014. Prossegue, toca remetida, trem baixado e travado, Olimpo 03. Prossiga, 3305. Mantendo posição no través do 07, aguardando o balizador. Ciente, vou informar a Flaero aqui. Muito obrigado. Santo 3152, chame Recife 12685. 12685, uma boa noite, um bom trabalho e até amanhã. Boa, até amanhã. Limpo 03, tocou e meteu os 29, curva esquerda para a perna do vento, reporte para a base. Curva esquerda para a perna do vento, reporte para a base, Limpo. Solo azul 4071. Siga, 4071. A companhia informou que foi feito TLA para agora, 0030. Ok, ciente, aguarde apenas mais um minuto. O plano chegou aqui para mim, estou só tratando aqui a subida, ok? Só um instantinho, azul 4071. Tá pronto para o push? Falou, obrigado, estamos prontos. Tá autorizado então o seu push. Quando terminado o push, eu pago a cópia, ok? É o QNH no 0 ou no 4. Pois 03. Rio 5972 está agora 11 milhas ao norte do campo e 11.7 de duna livre LS, o Rio 5972. Livre LS, Rio 5972. Azul 4071, copia? Copia. Azul 4071, autorizado para Campinas, nível de voo 360, a primeira aerovia Upper Zulu 16. Decola da 10, com curva à direita, subida da El inicialmente, em seguida Leda e Bridge. O transponder é 5507, o controle é 1935, contagem. autorizado Campinas, nível 360, posição do Pedro, colada 10, curva direita, na Eulida Bridge, 5507 Transmone, 1935, controle azul 4071. Correto, 4071, chame para o táxi. O altímetro no 0 no 4, autorizado, puxa para o táxi. Vai fazer um puxa para o táxi azul 4071. Não, normal, com o trem baixo travado, Olimpo 03. Livre toca remetida, Olimpo 03, 120 com 12 nós, que negamos no 04. Olimpo toca remetida, 03. E o 5972 curvando para interceptar a final, 3 meses do externo, já vista a cabeceira. Visual, senhor. 5972. Positivo, vou checar o trem, chama a torre 1186. Torre 186, grato. Torre Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, está baixado e travado o trem na final. Rio 5972, boa noite, aguarde liberação para o pouso, informa a aeronave no circuito de tráfego, a aeronave da FAB, acabou de tocar remeter, vai curvar à esquerda para o circuito pela direita, ou perdão, pela esquerda da 10. Gente, na sua escuta para liberação. Olimpo 03, tocou e meteu os 35, curva esquerda, reporte através norte da torre. Passará através norte da torre, Olimpo. E o 5972, checando, perdão, o trem já checado, está livre pouso na 10, 120 graus com uma dúzia de nós. O altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso na 10, 5972. Olimpo 03 vai manter a perna do vento, aguardar para base. Manter a do vento, vai aguardar para base, 03. Táxi azul 4071, 106, 3 horas e 40, alterna São José do Rio Preto. Livre à direita, 186 no ponto de espera, azul 4071. Na direita, 186, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Oceania 63, 13, Saint Left Ray, solicita o repetitivo Guarulhos. Estará na final, dono 0, Olympus 03. Guarda o 360 Guarulhos na 186, obrigado. Com 972 no solo aos 38, agilize a liberação direita, chame. Perdão. Agilize a liberação direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pat 3. Gente, Alfa e Kilo Pat 3, a direita. Autorizado acionamento na posição, chame a torre em 118.6 para o pushback. 118.6 para o pushback, boa noite, na caixa fonte. Não, fonte espera, 4071. E 4071. Controle, Salvador, para passar com Oscar Lima, X-Ray. Oscar Lima X-Ray, o controle Salvador, ajuste agora o 1904. Quando estiver pronto, descer para 5.000 da chegada bom. Ele está pronto, dentro do de descida. Livre. Obrigado. Isso, isso. Visual com o P3 da FAB na curta final. Deus. Alfa Kilo, parte 3. Ok, após o P3, ali mantém azul 4071. Ali mantém a parte tráfego nacional azul 76747 para o pushback. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi. Olimpo 03, tocou em meter os 41, curva esquerda, chame através norte da torre. Chamará através norte da torre, Olimpo. Traz, autorizaria por a direta na 7. Desça para 5.000 ainda na chegada bom, viu, acho que ali no X-Ray. Ok, 471 informa o P3 da FAB, então, na perna do vento da 10, à sua esquerda, está livre decolagem da 10, o vento 120 graus, uma dezena, perdão, uma dezena de nós. Livre decolagem, azul 471. Salvador, boa noite, Oxiné 6313, está na sua escuta para a cópia São Paulo 310. Sou limpo 03. Através do norte, Olimpo 03. O Olimpo 03 está livre base, reporte final, dono 0. Livre base, Olimpo. Decolou aos 44, controle em 1935, boa noite. 1935, senhor, obrigado, até a próxima. Puxa, 63 no 3, na escuta para 4. A sua escuta para 6. Autorizado Guarulhos, 360 nível, pela Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e Bidev. Transponder 5504, controle em 1935. Aguarde um minuto para o cotejamento. Assinar o Olimpo 03. Olimpo 03, livre toque arremetida, 120 graus com uma dezena de nós, 1014 voltinha. Livre toque arremetida, 03. Para 2.500 pés. 2.500 pés, 500 pés. Roda 10 com curva direita, saída da El Leda Bidev. 5504 é o transponder e o controle 1935. 6303 está na posição 2. Correto, chama para o push. Amaremos, obrigado. O 03 tocou e remeteu aos 45, curva esquerda, reporte através norte, Sator. Batalha através norte, olhinho pro 03. Só o Torre Web 6747 tá com 129 a bordo, 3 horas e 50, tem a 9 Galeão para o táxi. Livre o táxi, Fátio 1, Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para a decolagem Web 6747, o altímetro 1014. 14 ajustado, Índia e Alfa chamar no ponto de espera, 6747. Eu informei a Pro 200 para encurtar sua trajetória, você não quer voar na Pro 200, não. Esquerda, esquerda 200. Está no ponto de espera pronto. Decola de imediato, 6747. Afirmativo, 6747. Ok, Web 6747, a linha decola sem parada, o vento é 120 graus com uma dezena de nós. Autorizado a decolagem, 6747. Eu olhei para o 03, passou através norte, sente a aeronave decolando. Mantenha a perna do vento, aguarde para a base, olhei para o 03. Será para a base, 03. Prossiga. Senhora, alguma possibilidade de voarmos direto em rota? A princípio, Leda. Leda, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. 355-5, informação Alfa. 5-5-5, este é o controle Salvador. Acione identificação, voe para Pelo, descendo para 4000 com 1014. Pelo, desce para 4000 com 1014, 5-5-5. Olimpo 03, autorizado base, reporte final, dono 0. Para final, dono 0, 03. Cida. Ciente. Olimpo 03, livre toque arremetida na 10, o vento 120 graus, uma dezena de nós. Livre toque arremetida, Olimpo 03. Minha 747 decolou 50, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite. Muito boa noite, Web 6747, vai cruzando 1900 pés. Web 747, controle, contato radar. Contato, Web 6747. Acho que o Limax Ray ainda em condições visuais? Afirmativo, X-Ray. Ok, aceita a mudança de regra, agora 51 e prossegue visual para pouso pistão 7? Afirmativo, X-Ray. Autorizado, desça para o tráfego. X-Ray. Somente para o nosso planejamento aqui, é possível antecipar nossa saída para Guarulhos? É possível? Qual a via preenchida? Nós temos aqui direto Elefa, direto Sept, Sagaz, Bebec, 15. É saída Arbor, Elefa, Sagaz. Arbor, Elefa, Sagaz. Não deu para entender a subida, por favor? Firme Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Essa é a Renave, né? Essa é a Renave, ok. Então eu vou checar. A saída deve ser da El. Vou checar com o controle, ok? Não tem aqui a saída. Tá positivo aqui. Nós vamos chegar junto com a coordenação também. Só vou dar só uma olhadinha se pode fazer a. Só para ver a nossa saída, ok? Ok, vou checar. Web 6747 está autorizado, Elefa. Autorizado direto Elefa, Webjet 6747. Azul 4071, chame Recife 251. 251, 4071. Agora final de 9 milhas da 17. Afirmativo, direita vai manter espera no litoral, Olympus, aguardando a aeronave da 17. Isso, com curvas à direita, aguarde para reingresso no circuito. Afirmativo, com curvas pela direita. Você está em contato visual com o cabeceiro 17? Sim, Matias, senhor. Chame a torre agora, 1186, para instrução de pouso. 1986, Oxlimax Ray. Controle Salvador, boa noite, Oceanair 6224, passou 185 para o 110. Oceano 6224, acione identificação, desça para 5000-1014, chegada a AMAN. Identificou 5000-1014 na AMAN, o 6224. Positivo. Salvador, TAM 3305 Alfa, autorização Recife, por favor. Nível 250 para o 160, centro de informação Alfa. Azul 4209, desça para 8000-1014, chegada bom. 8000-1014, chegada bom. Azul 4209. 15, e o controle em 119, decimal 35, Codesp. Autorizado 330. Para o Recife, decola 10 com curva esquerda na FUCA Aracaju, para o ISC 58, controle 1935, acima 55 no 5, na 3305. Aos 8, nós. Ciente, posso me X-ray. Tipo 03, completando agora o 360, ingresse a perna do vento da 10, reporte visual com a aeronave na curva final da 17. Afirmativo, completando o 360 agora, está reingressando na do vento, reporte na visual com a aeronave. Já está com ela no nosso check-out aqui. O Oscar Lima X-Ray confirmando livre pouso na 17, 120 com 9 nós. Cliente. Salvador, o Oceanair 6303 está no 2, pushback acionamento. Chama táxi. Chama na táxi do 6303. Olimpo 03, visual para lá na curva final da 7, hein? Olimpo 03, confirme visual para lá na curtinha da 7. Afirmativo. Ok, vai manter a perna do vento e aguardar a instrução para a base. Aguardar a instrução para a base, eu limpo 03. Eu descido até 2000-6224. Salvador, Rio 5972.